só fica animado quando sai a Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Fandango só fica animado quando sai a Doralice. Vai todo mundo pra sala, parado ninguém resiste. Vou convidar uma morena parceira destas dançadeiras que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Vou convidar uma morena parceira destas dançadeiras que a gente nota, para dançar comigo a noite inteira, pra tirar a poeira da sola da bota. Este é o fandango bom. We'll be right back.